coração mais uma vez pra te dizer aquilo tudo que meus olhos não conseguem esconder. Pois hoje sei que achei o que eu sempre quis. Só em você consigo ver o meu final feliz. E é com você que eu vou ficar. Eu só queria a chance de falar. Eu te amo e pra sempre com você eu quero estar. Viver em meus sonhos é te encontrar. Eu te amo e pra sempre com você eu vou estar. E aqui ou em qualquer lugar. Tudo aquilo que você tem, eu não vou mais deixar em ninguém. Vem mais uma vez me fazer sorrir. Pois hoje sei que achei o que eu sempre quis. Só em você consigo ver o meu final feliz. E é com você. Você tem, eu não vou mais deixar em ninguém. Vem mais uma vez me fazer sorrir. Me fazer sorrir.